sei lá, acreditar ou não, pra mim já foi. Pilantra, pilantra, tá alto moi. E é sem boi, sobrevive só de oportunidade. Na corda bamba desanda, se apega nas meias verdades. Pelo percurso no desvio tem pegadas. Caminhada de falha são várias bancadas. Aonde ele chega, ele deixa um rastro. Já tá escalado o atacante dos falsários. Todo lugar sempre tem, eu sei que tem. Tandera, olhos que brilham com a luz da inveja. Faça, faça a sua, que a minha faço eu. Tá esquecendo do seu corre, se preocupando com o meu. Se eu faço por onde e mereço a conquista. Cada atitude presente registra. Imagine a vergonha dos seus próprios filhos. Imagina, moleque, cada na escola. Como que é viejo, sem vergonha, patife. Contando histórias com vantagens e aplique. Tipo que tem mansão e caranga europeia, caô. O empresário que é sócio investidor, pelo amor. Cê tem o quê? Diz aí, Mr. Dublé. Cê tá devendo o corpo o mundo inteiro. Então cadê os seus bens, os seus baratos? Homem de negócio, lembra? Sua palavra é sem aval e não sustenta. Sem passar batido, sem meias verdades. Azedou a pilantragem, sem passar batido, né, Mr. Dublé? Vagabunda e patife, sem passar batido, sem meias verdades. Azedou a pilantragem, sem passar batido, né, Mr. Dublé? Vagabunda e patife. Compreenda que são vários vermes no chão, de todas as espécies, de baixo de alto escalão. O vacilão que representa até a máscara cair, depois vem o humildão. Vai ver, não é? Logo você que vende a imagem de um cara de proceder, né? Logo você, não abraço, mas é. O prontuário caiu, cê deu o mó pé, catando uma mulher casada. O lar desrespeitado, um casamento destruído. Sente orgulho, traiçoeiro, talarico. Mas dessa vez não vai passar batido. O cu de ampola que flutua como seda, te olha nos olhos, registra sua fraqueza. Paciência é uma virtude, espaço leve sem pressa. A espera da oportunidade certa. Trocou de laje, chuta de bote, bagulho de louco. Tem que entender que lealdade é pra poucos. Muita atenção na caminhada do justo fiel. Muita atenção pra não ficar de chapéu. Sem passar batido, sem meias verdades. Azedou a pilantragem, sem passar batido, né, Mr. Dublé? Vagabunda e patife, sem passar batido, sem meias verdades. Azedou a pilantragem, sem passar batido, né, Mr. Dublé? Vagabunda e patife. O barato tá tipo enxame de falcatrua, de canalha vagabunda. Por falar em vagabunda, a danada dessa vez exagerou e foi ousada. No meio da banca se abrindo, alegra na rapa. Os mano não quis pensar depois, uma de 20. Dá um tiro na carreira, sobe na mesa, faz strip. Ela gosta, dá um show de sacanagem. Orgia total, se solta na libertinagem. Coqueluche de puta, epidemia. Fofoca, bochicho só, só patifaria. Tem perva, três, quem engana faz mal titi. O prazer da gorro é só te destruir. Esqueceu a vaca, esqueceu das suas michas. Máquina de sexo, instinto de vadia. Vários, foram vários, sei que você gosta. Boquete, complexo, espanhola, de quatro no corda. É foda, quero distância e proteção das vagabundas e dos pilantras que sala podridão. Trombar somente os manos de fé, os verdadeiros. As minas de responsa com quem posso contar, parceiro. Atitude economiza palavras. Quem disse ser não é, pois quem é não fala. Vou me prevenir, ficar atento e ligeiro. Só a patifaria de janeiro a janeiro. Sem passar batido, sem meias verdades. Azedou a pilantragem, sem passar batido, né, Mr. Dublé? Vagabunda e patife, sem passar batido, sem meias verdades. Azedou a pilantragem, sem passar batido, né, Mr. Dublé? Só patifaria.